Chega a noite, vejo a rua, a cidade pisca um olho, sua voz sem sono me excita com sedutor. Vou passar os dentes nela. E se eles dizem why, why? É a natureza humana, why, why? É assim que ela me faz. E se eles dizem why, why? É a natureza humana, why, why? É assim que ela me faz. Fim de noite, aliso um corpo. Em cada bar, olhos elétricos. Vejo aquele gato, gosto do seu charme. E entro no seu filme. E se eles dizem why, why? É natureza humana, why, why? Assim que ela me faz. E se eles dizem why, cidade embatucada.